No Café com Notícia de hoje, eu convidei o Dr. William Esteves. Ele é médico cardiologista e professor da pós-graduação em cardiologia da Faculdade IPMED. Convidei o Dr. William para a gente conversar sobre um assunto muito sério. É o coração. É, mas o coração no sentido de órgão, viu, gente? Pois é. Ô, doutor, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no Café com Notícia. Bom dia, Júnior. Bom dia, senhoras e senhores. Doutor, pra gente começar, fiz essa brincadeirinha com o coração aí, mas é assunto sério realmente, né? Coração ainda, as doenças, vamos dizer assim, do coração, ainda são doenças que matam muito no Brasil ou deu uma diminuída nos últimos anos? Bom, Júnior, uma pergunta muito interessante. Realmente, as doenças do coração, elas constituem a principal causa de morte, não só no Brasil, mas a nível mundial. Quais são as doenças principais, doutor, que a gente pode citar? A principal é a doença chamada cardíaca isquêmica, ou seja, doença decorrente de entupimento das artérias do coração, que levam ao infarto agudo do miocárdio. Essas, a nível Brasil como a nível mundial, constituem a principal causa de morte em adultos no mundo, seguidas pelo derrame cerebral, que é o acidente vascular cerebral. Quando a gente fala em infarto, doutor, a gente sempre ouviu falar que a partir dos 35 anos, 40 anos, a gente precisa ficar atento, enfim. Essa idade ainda é a idade perigosa? Isso mudou um pouquinho? Como é que está essa situação? As doenças cardiovasculares, de uma maneira geral, Júnior, elas têm uma relação linear com a idade. Ou seja, existe, à medida que a gente vai envelhecendo, o risco da gente contrair uma doença cardiovascular vai aumentando proporcionalmente. Então, é claro que a doença pode acometer pessoas nessa faixa etária mais jovem, que, como você disse, principalmente quando essas pessoas têm algum fator de risco, como falaremos daqui a pouco, ok? Mas, usualmente, ela tende a acometer pessoas um pouco mais tardiamente. Homens, usualmente, por volta dos 50, 60 anos de idade. E as mulheres, elas estão protegidas, até certo modo, vamos dizer assim, contra as doenças cardiovasculares, durante o período fértil. Então, as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, também o acidente vascular encefálico, elas tendem a acometer as mulheres usualmente 10 anos mais tarde do que os homens, devido a esse efeito protetor hormonal que as mulheres possuem. Então, só acaba de dar uma boa notícia para as mulheres e uma péssima notícia para os homens, né? Os homens, então, sofrem mais com essas doenças cardíacas, é isso, doutor? Esse aí, Júnior, é uma meia-verdade, vamos dizer assim. Por quê? Uma série de transformações tem ocorrido a nível de Brasil, a nível mundial. Ou seja, as pessoas também têm envelhecido mais. Portanto, as mulheres também, hoje, devido a esse envelhecimento, antigamente não. A doença era bem mais prevalente em homens. Mas hoje, pelo fato da população estar vivendo mais, consequentemente, as mulheres também têm aumentado o percentual dessa participação. E, além do mais, os hábitos de vida que têm mudado também entre as mulheres, né? Porque as mulheres, hoje, elas não são mais apenas donas de casa. Hoje, elas saem em busca de trabalho, vivendo as mesmas situações de estresse, de rotina. Consequentemente, o que nós temos visto nos últimos anos é um aumento também progressivo da incidência dessas doenças nas mulheres. Doutor, para quem está ouvindo a gente aqui agora, está lá no carro, indo para o trabalho, no ônibus, ou até está fazendo uma caminhada agora, preocupado com a saúde, o senhor falou em fatores de risco. Quais são esses fatores de risco que a pessoa deve ficar atento? Olha, eu tenho algum desses fatores, eu preciso ligar o sinal vermelho aqui que eu posso ter algum tipo de doença cardíaca. Essa é uma pergunta fundamental, Júnior. O primeiro nós já dissemos que é a idade. É um fator de risco que a gente não pode mudar, correto? Ou seja, envelhecer é um privilégio e a chance da gente ter uma doença aumenta. Mas isso é um fator que a gente tem que rezar para que a gente não seja pego por ela. Agora, todos os demais a gente pode controlar. Vamos lá. Primeiramente, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença muito comum no Brasil. Ela, para você ter ideia, ela afeta, dependendo da região que a gente avalia o Brasil, de 20 até 50% das pessoas têm pressão alta. E uma boa percentagem das pessoas não tem conhecimento do seu diagnóstico por ser uma doença assintomática. Outra coisa importante, muitos, apesar de saberem do seu diagnóstico, não a tratam adequadamente. E a hipertensão arterial sistêmica é uma causa principal de doenças do coração, como também de acidente vascular encefálico. O seu controle adequado, através de medidas medicamentosas e também modificações no estilo de vida, como uma dieta adequada, uma dieta sem abuso de sal, de álcool, rica em verduras, frutas, pobre em gorduras, atividade física regular, a redução no consumo de álcool e, como disse, aliada ao uso de medicamentos, a gente consegue controlar a pressão arterial e, assim, reduzir a incidência dessas doenças cardiovasculares. Obesidade versus problemas no coração, doutor. Tem alguma relação? Toda relação ou nenhuma relação? Isso é outro problema, sim. A obesidade tem se constituído um problema a nível também mundial. Ou seja, a população em todo o mundo tem se tornado mais obesa, fruto de uma série de fatores. Primeiro, hábitos alimentares inadequados. Hoje, as pessoas optam, infelizmente, por praticidade, por ter uma dieta em fast food, uma dieta rica em carboidratos, gorduras, próbios em vegetais, frutas, né? E também não fazem atividade física regular. Isso predispõe as pessoas a terem a obesidade. E, principalmente, Júnior, o que a gente chama de obesidade abdominal, que é aquela barriguinha tradicional. Essa barriguinha, ela hoje é implicada nas doenças cardiovasculares. Por quê? Elas aumentam o risco de hipertensão arterial, aumentam o risco de desenvolvimento de diabetes. O diabetes é um agressor enorme para nossas artérias. Constitui um fator de risco, outro além da hipertensão, para aumentar o risco de infarto, de acidente vascular cerebral, do derrame cerebral, de entupimento nas veias da perna e dos demais órgãos. Portanto, a obesidade, ela tá, sem dúvida alguma, é uma grande responsável por esse aumento na incidência das doenças cardiovasculares a nível mundial. E, como dissemos, é um fator que pode ser modificável através de uma dieta adequada e de uma atividade física. Doutor, em poucas palavras, para a gente encerrar aqui e arrematar toda a história, se eu pudesse dar uma dica para quem está ouvindo a gente agora, numa formulazinha para tentar evitar essas doenças do coração. É o mais importante, ou seja, é a prevenção. Porque essas doenças do coração, como infarto agudo do miocárdio, a metade das pessoas que morrem, morrem antes de chegar ao hospital. Ou seja, a doença não nos dá chance de tratar adequadamente o paciente. Então, a melhor, ou muitas vezes ela deixa sequela grave no coração. O infarto pode, mesmo que o paciente sobreviva, limitar a sua qualidade de vida posterior pelo fato do paciente do coração enfraquecer após esse infarto agudo. Tá aí a dica, então. A gente bateu um papo com o Dr. William Esteves, ele é médico cardiologista e professor da pós-graduação em cardiologia da Faculdade IPMED. Dr. William, muito obrigado pela visita. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, Júnior. Muito obrigado. Um abraço a todos.